dizer que não existe razão, que não existe porquê. E quem irá saber o que ele sentiu, o que não quis esquecer? E quem irá dizer, e quem iria dizer, entenderia o porquê? E quem irá saber o que ele sentiu, o que não quis esquecer? Se a aparência é um detalhe, lá dentro é o que vale. Explica os motivos, o que ninguém nunca sabe. A verdade, uma história com dois personagens em um mundo chamado capitalismo selvagem. O Eduardo abriu os olhos e tinha que trampar. Tanta zica, tanta conta que tinha que pagar. Enquanto Mônica tomava um café pra depois ir pra empresa do seu pai. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era a princesa e ele era só um humano. Ela fazia arquitetura, já morou na Inglaterra, enquanto ele na rodinha com os fulano. Ela usava tênis Nike, calça Calvin Klein, e ele ao estar e ouvia Racionais. De bombeta pra trás, um perfeito humano que falava gíria e ela inglês britânico. Na casa dela tinha piscina e rede na varanda, condomínio fechado de alta segurança. Já na dele a paisagem era vista pro morro, as crianças na rua, latidos, cachorros. Alguns queriam julgar, falando uma paia, até difícil sair por aí passear. Se encontravam na igreja da cidade, o Eduardo de CG e ela de classe A. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que só o amor que dá conta. Conta quanto vale estar ao lado de alguém, conta quem te ama, quem tu és, não o que tem. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que só o amor que dá conta. Conta quanto vale estar ao lado de alguém, conta quem te ama, quem tu és, não o que tem. Mônica sabia de sua vida e nunca se importava, não iria largar do mano que ela amava e esperava. Compreensão de quem tá próximo, apoiar é ilógico, cadê seu amor próprio? Se é Loki, se envolver com uma mina dessa, vai contra os princípios de um maloqueiro que se pesa. Não interessa, a mina é verdadeira, ele crê nisso. A razão fica sem lógico, medo fica omisso. Desde o início, duas vítimas nesse mundão. Não pediu pra ser pobre, nem ela quis a mansão. Solidão, quantas vezes trouxe a casa sem amigos já na vila. Casa lotada, risos, que é isso? Ela sentia bem, foi tudo que ela quis. E ele acreditou que a faria feliz. Do lado, caminha juntos, dois contra o mundão. Intriga falatória e muita perseguição. E desistir, não, nem pensar. Ela não vai passar fome, pois dela eu vou cuidar. Mesmo com tudo diferente, o amor tava na frente e os dois se davam bem. Eduardo e Mônica, juntos querem ficar. O city, blá blá blá, é cada um com seu passo, é pra lá. Comentários, papagaios, tem vários infelizes na vida amorosa. Vários. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que só o amor que dá conta. Conta quanto vale estar ao lado de alguém, conta quem te ama, quem tu és, não o que tem. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que só o amor que dá conta. Conta quanto vale estar ao lado de alguém, conta quem te ama, quem tu és, não o que tem. Eduardo e Mônica andavam pela rua, somavam diferenças, junto na mesma crença. Aparência engana, confunde, a qualquer um ilude, afasta o ser humano. Mano, sufoca sua virtude. Mas tem que ter sabedoria para ir além. Algum tempo atrás o Eduardo era assim também. Odiava playboy, julgava pelo tipo, cheio de preconceito, sem entender seus motivos. Se afastando de tudo aquilo que o mestre falou, sem julgar o próximo, o julgamento é do Senhor. Pois a Mônica chegou no seu espaço, que era de um passo, cheio de marra, preconceito, corações fechados. Todos iguais, nem menos nem mais. Ser humano ou ser humano não te deixa atrás. Ele queria aprender, tinha sede de saber, tinha seus sonhos e tão poucos pesadelos. Com tantas tentativas, esperança perdida pra faculdade, ganhou bolsa do governo. E os dois comemoraram juntos e estudaram juntos. Que via não imaginava que atrás daquele casal tinha um grande abismo, onde o amor era a ponte que os ligava. Momento mágico, comendo juntos arroz e feijão. Depois a ceia, a sobremesa, a compaixão. O amor, afeto, carinho verdadeiro. Um abraço, um sorriso vale mais que o mundo inteiro. Tem quem ouve e critica, desconversa. Se isso não existe, não habito nessa terra. Se a miséria entra pela porta, o amor sai pela janela. Comercializou o amor, daí já era. No cartão, Mastercard, felicidade a prestação. Onde cê paga e só recebe a solidão. Tem coisas que o dinheiro não compra, né? Tem coisas que só o amor que dá conta, ré. Nem só de grana vive o homem nesse mundo. Atenção, carinho é a base de tudo. Tudo, tudo, tudo. E quem um dia irá dizer que não existe razão, que não existe porquê? E quem irá saber o que ele sentiu, o que não quis esquecer? E quem irá dizer, e quem iria dizer, entenderia o porquê? E quem irá saber o que ele sentiu, o que não quis esquecer?